E está começando mais um Dollar Cash, e no episódio de hoje nós vamos fazer um listão, um top 5 com livros que mudaram a nossa vida. Olha que bonito, cara. Coisa linda, emocionante. Uma salva de palmas, por favor, produção. Não. No episódio de hoje nós vamos dar dica para vocês que não gostam de ler, para vocês que têm vergonha na cara e irem ler. E para quem já lê, sei lá, livros novos ou livros para você pensar, caralho, mas alguém leu essa porra e não só eu, que emoção. Então, mas alguém é doido. Então vamos para as apresentações. Eu sou Caco Ramone. Que merda. E eu escolhi o... Como assim que merda? Continua. Eu sou Caco Ramone e eu escolhi o livro do Paulo Coelho. Eu sou o Paulo Icari. Nunca pensei que diria isso, mas eu amo Tolkien. Caraca. E eu amo as obras do Tolkien. Cara, eu sou a cara. Eu sou a Sarah e eu não sei quais livros eu gosto mais, mas enfim. Então depois de tudo isso, nós vamos pra onde? E-mail. O inferno. E você pensa em não voltar mais também? Você viu, que você viu que eu levantei a bola só pra fazer a piada, né? We'll keep us together. We could still die. Just for one day, we can be heroes forever and ever. 3, 2, 1. Está começando mais um Dollar Cash? Não está. Começou mal, hein? Começa de novo, cara. Sejam bem-vindos a nossa sessão de e-mails e comentários do Dollarcast, assim que se começa corretamente. Isso aí, Estou aqui com o Sr. Luigi de novo. Luigi, você tem noção quantos e-mails você já gravou? Cara, não. Nenhum. Eu sei que o primeiro e-mail foi no cast do Samurai X. Daqui pra cá, teve alguns que eu não participei. Teve. O Paulo, né? Ficou no seu lugar. Um foi a Yuki. Foi bastante até, assim. Foi. Bastante. E quem tá me enchendo o saco pra voltar a gravar e-mails é o Chewbacca. Mas o Chewbacca é... Chewbacca é Chewbacca, né? Cast 44, nós falamos da nossa bonitinha infância. Esse cast ficou foda. As pessoas falaram de sua infância para nós. Já estão pensando em fazer um parte 2, né? É, porque a gente não assistiu anime só, né? É, a gente não só ficou assistindo televisão a vida inteira na nossa infância, né? Nós corríamos também. Ah, brincar. Criança corre, né? Criança corre e grita. A gente pensa que faz. É verdade. No Chewbacca, no Cachubaca, o Chewbacca rolava. É, isso é verdade também. Ele era o Sonic. Boa, essa piada foi boa. Obrigado. Se bem que o corpo dele tá mais Robotnik, né? Mas tudo bem. É, esse é o cast 45. Daqui 5 semanas, se tudo der certo, é o nosso cast número 50. É, nosso cast 50. E pra comemorar 50 vezes que o Caco teve que editar a porra desse podcast, na verdade são mais, né? Mas tudo bem, vamos redundar pra 50. É, a gente quer fazer sobre um mega tema foda que o Caco vai ter que se fuder editando novamente. A gente não queria fazer um cast com... Até sugeriram no Facebook da gente fazer um cast com melhores momentos, né, desses 50. Uhum. E é mais trabalho pro Caco, então... Também, porra, todo podcast faz isso já, a gente quer fazer um tema foda. É, exatamente. Então tem uma votação tanto no post do cast 44, tanto quanto no post desse podcast, tem as opções lá pra você votar. Quem tá ganhando é a Akira, mangá e... É, Akira que votou foi nós, então vota em vocês. Ainda tem Django Livre. Game of Thrones, a primeira temporada da série da HBO. É, que se o... Que se essa porra ganhar, o Azrael vai querer participar. Eu acho que Django também vai querer. Provavelmente. É, New Genesis Evangelion, Hobbit, o filme. Tem, tá valendo também, uhum. Toy Story 1, animação da Pixar. O anime de One Piece, a gente iria pegar toda a West Blue. O mangá de Pluto, que é uma maldição no Dollar Cash. E os filmes dos Vingadores, que eu coloquei só por... Luig não ficar de mimimi. É, isso é verdade. Pô, não tem Vingadores. Não ganhou o Oscar, ainda não tá na eleição do dólar. Caralho. Então. Mas um dia a gente faz um cast de Vingadores. Só quando ganhar um Oscar. Então. Vai dar puta. Vingadores 2 pode ganhar um, sei lá. É, isso é verdade. Sei lá, melhor efeito visual, melhor edição de som. Então votem aí e o vencedor vira o Dollar Cash número 50. E eu quero que seja Akira, porque Akira é o mais foda de todos. É, eu não achei Akira ainda, então votem pra assistir. Então vamos lá, vamos pros nossos parceiros. E o primeiro deles é o Ota Crazy. Go. Plim Plim, tá ligado? Igual pro Projeto X. Não, isso é a Globo. Não, mas eles fizeram leitura de e-mails do, no cast de Pixar. Com o negócio da Globo? Não, porque o Mung ficou falando Plim Plim, Plim Plim, enquanto eu falava. Ah, não sei, eu pulo leitura de e-mail de podcast, ainda mais do Projeto X, que é no final, porra. Eu pulo até a leitura de e-mail do Dollars quando eu tô escutando. Eu também. O Projeto X, mas por que eu gravo essa porra ainda? O Projeto X falou de Pixar da última vez. Luigi! Ficou um cast muito foda, cara. Antes que me esqueça, e já que estamos falando dos parceiros, você quer fazer propaganda dos seus vídeos? Como é que é? Não, não precisa não. Como sempre, não precisa. Por que não sabe o Luigi que tá tendo um vlog de games? De novo, quer dizer, de novo não, né? Eu prometi muito tempo esse vlog, mas saiu só agora. É. É mais fácil de editar, então. E alguém, eu acho que foi o Lucas no Twitter que deu a ideia pra gente fazer um vlog no Dollars. Não. Não. A gente vai falar do quê? Porque primeiro é mais trabalho pra mim, né? Então, eu digo mais trabalho pra mim, porque editar vídeo é mais saco do que ficar editando áudio, cara. Entendeu? É muito mais saco. Mas tá vindo coisa, o nosso web designer tem um vlog. Tá vindo coisa. É, né? A gente tem um web designer, que é o Feio Kun. Feio Kun. Então, com o Feio Kun tudo é possível, cara. O Kun é mágico. A gente ainda tem a Level 01, a gente tem o Top 10 Animes, o Conexão Animax, o Animaster Mangás e o Tuner, que eu ainda não sei como fala o seu nome, cara, do nome do seu blog, que é uma reunião de vários podcasts. A gente ainda tem o Fala Podcast também, que é a mesma coisa, mas não sei porque eu gosto mais do Tuner, acho que é porque eu tenho o Nerdcast lá. Lembrando também que ainda tava lendo nossas curtidas no Facebook, ainda tava lendo negócio do Twitter. Até que o Ritmo Reborn tá chegando, hein? Até que o Ritmo Reborn tá chegando aonde? Na Panini ou no Dollars? Não, no Dollars. Panini já chegou essa semana passada. Né? Vamos contactar a Panini pela patrocinar o cast que é Tecnologia de Reborn. Sim. E a editora que trazer a Uno Exorcist patrocina o 666. Se alguém trazer Sailor Moon, patrocina 2000 seguidores no Twitter. E eu tô sonhando alto pra caralho. E que vem a Pluto. Ouviu, Panini? Pô, primeiro tem que sair Century Boy, né? Volume 3, é verdade, eles estão atrasados no. Sumiu no... o Century Boy. Isso é verdade. Eles estão pra. Eu tô louco pra ler a porra da segunda. O Gabota virou o Seasai da cultura japonesa, né? Por quê? Porra, ele fez post sobre Century Boy, foi ele que divulgou o primeiro fim de Fairy Tail, ele tá se sentindo o James Bond, tá ligado? É verdade, ele postou no Facebook, né? Porra, mano. Gabon tá foda. Gabon, procura os ouvintes do Dollars, missão pra você. Então bora lá. A gente tem um e-mail que é do Kenjiro. É, lê aí. E o Kenjiro, ele é uma pessoa estranha. É bom deixar isso muito claro pras pessoas. Uma pessoa estranha, ele é muito estranha. Muito estranha. Muito estranha. Cara. Kenjiro tem problema na cabeça, cara. Isso é maldade. Ele diz assim: minha infância foi estranha. Lembro quando mijei numa garrafa e coloquei na geladeira e fiz um amigo beber falando que era suco. Tá, que tipo de infância é essa que faz isso com amigos? Eu mijava em você, se fosse eu. Eu também. E dava uns murros. Na brincadeira. Brincar de Barbie, todos brincavam, eu não. É, como eu disse no cast, eu brincava de Barbie com a minha tia. Sem minha tia, eu não brincava. Tanto porque ela não deixava. Apelido escroto é ser chamado de boneco do Mengão. Do Flamengo? Não sei, pode ser. Ou boneco do Mengão do pássaro. Boneco do Mengão é uma porra de um boneco que tem aqui no Nordeste, que é um palito e uma cabeça enorme, é um boneco inspirado no Kenjiro. Cara, que estudar de manhã não impede ver anime. Eu cabulava aula pra assistir Digimon. O problema é seu. Assim, eu queria ter uma educação na minha vida. Eu queria ao menos saber que a pontuação corretamente, sabe? Saca? Uhum. Tipo, saber que o nome de pessoa é com letra maiúscula, como é de texto também é. Então, assim, eu queria aprender certas coisas, tá? Posso não ter aprendido direito, mas ao menos eu tentava. Eu também tentava. O Kakashi voltou da vida. Não, lê o primeiro comentário lá que tem no blog. Primeiramente, queria parabenizar ao Dollars Podcast. Não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. O que você tá lendo? No blog. Qual? Nossa. Não, qual comentário, Kakashi? No que ele colocou. Não, não é o primeiro. Não é o primeiro do Kakashi, Kakashi. Ah, do Vinix? É. Ah, foi de novo. É o Vini que mandou esse comentário maroto. Eu, como sou novo aqui no Dallas Cast, gostei deste assunto sobre nossa infância e muito bom pra quem não e dela, da nossa geração. O quê? Nada faz sentido nessa frase, cara. Quando eu era pequeno, gostava muito de assistir Yu-Gi-Oh! Na falecida TV Globinho. Hoje você assiste Encontro com Fátima, né? Aham, uma boa. Porra, ótimo. É tão legal você acordar de manhã e ver o Michel Teló na Globo. É, cara. Cara, é sensacional. E Gustavo Lima e você, tá ligado? Tchê-tchê-lê-tchê-tchê. É, cara, é tenso. O Pedro Silva, nosso amigo Pedro Silva, ele diz assim... Nasci no final dessa maravilhosa época, ele nasceu em 1997, uhum. De vocês, mas consegui através de VHS, de histórias do meu primo, senti bastante gosto dessa época. Vocês não falaram de Yu Yu Hakusho. Porque Yu Hakusho merece um podcast próprio. É, ele fala que até ele viu na Cartoon em 2004. Yu Yu Hakusho. Olha, a gente, eu falei por cima, tá ligado? Mas... Não, você nem chegou a falar por cima, você só comentou qual era o horário da Cartoon. É, mas eu cheguei a assistir aí o Hakusho e tal. E mas ainda assim, o Yu Hakusho merece um cast só dele. Vários, né? Uma saga só de Yu Hakusho. Bem, vamos agora ler o comentário do Kakashi. O enorme comentário do Kakashi. Primeiramente, queria parabenizar a Dollars Cash por um ano de existência e parabenizar toda a equipe que acabei conhecendo e curtindo, vírgula. Deixar um enorme abraço ao Caco, voz Ramone, ao Paulo, voz baixa Shikari, ao Luigi, voz estranha, ao Chewbacca sumido e ao Kenjiro, sei lá onde se encontra. E deixar um beijo para Yuki e para Sara. Se eu não gostasse da Yuki, eu queria curtir essa garota que tem um sotaque de carioca doido. Bom, tenho muita coisa pra dizer, mas aí o Caco nem iria ler. Deixa essa mensagem por celular dizendo ainda não morri, tira as lentes, tu passar por outra cirurgia na cabeça, tá porra. O moleque tem problema mesmo, hein? É verdade. Mas acompanhei sim o cast de aniversário, só não mandei comentário, mas porque eu estava impossibilitado e não voltei por causa da Yuki somente, fora ela e o Caco. Acho que não senti falta de mais ninguém. Parabéns a todos e queria comentar sobre o cast desse ano. Cara, ainda bem que você não sentiu falta de mais ninguém, né? Porra, cara, o que tem na ainda sua cabeça, bem. Mano? Mano, manda e-mail falando. Quando, tá ligado? Cara, já é a terceira vez já, mano. Caralho, cara, mano. Tem problema na cabeça, cara. Não, ele passa por um pirata porque ele gosta. É, maldade. Coitado, cadê o dó? Não, tô preocupado com o cara. Ah, manda e-mail pra nós falando o que você tem, se é um traumatismo craniano. Manda seu diagnóstico. É, porque não é possível, cara, não é possível. Né? Parece ele mandou um e-mail gigante. Então, vamos lá. Sobre esse e-mail gigante que o Kakashi mandou, é do Wakebee 48. Né? Da menininha do Wakebee do Cash 44. Que tem problema e cortou a cabeça. Cortou o cabelo. Tem problema e cortou a cabeça. Cortou o cabelo, maluco. Ele disse assim, bom, se for lido esse comentário, que bom. Se for ignorado também, que bom. Mas a respeito do Cash Acho 44, sobre a garota do Wakebee 48, achei uma visão errada e de culpar a sociedade japonesa pelo ato que ela cometeu. Cortou o cabelo. Não foi a sociedade nem os fãs que cobraram a postura pura. Essa posição foi própria da idol, que se sujeitam a fazer esse papel. Parte do poder a partir do contrato ou acordo. Porém, em um momento a sociedade colocou a pressão ela por ser líder, membro mais velha, e se chamar idol. Se sentiu pressionada e se punir, mas foi ela que se sentiu. É o quê? Mas por isso, ninguém sabia até ela já ter feito. Concordo com o Caco no ponto que a sociedade é um pouco machista, mas tem uma explicação por isso, que sem desses a época dos samurais, ocidentais que não conhecem a cultura e história do Japão, não costumam entender certas coisas que ocorrem no Japão. Olha, isso é verdade. Em tese, né, em partes. Que nem eu comentei pra ele, que no Japão existe aquela idolatria da mulher perfeita, né? Ela é bonita, ela é pura, ela é educada, ela é fiel, ela é prestativa, ela é submissa. E meio que eles empurram, sim, isso pras garotas que são idols. Empurra. Ela aceitou essa posição, sim, ok. Tudo isso da pizza, parando a gravação. Eu não acredito numa coisa dessa. Ah, eu falei pra ele rápido. Alô, vai na pizza, né? Ok, tô descendo, tá? Algum tempo depois. Voltei. Aí eu tive que sair correndo ainda pra pegar a porra da pizza. Então, não sei mais, mas tudo bem. Mas sim, as garotas sim, se submetem a isso, do, não só do Equipe 48, mas no Japão tem sim essa pira maluca. E se a, eu acho que se ela não se escalpelasse antes, ela ia sofrer uma pressão muito grande depois, né? Se ela não tivesse feito a merda antes. Olha, eu tenho a seguinte opinião, porque eu ia participar desse podcast, mas não participei por motivos que logística, né? Porque a minha opinião é a seguinte, não foi nem o fato dela ser mulher e tal, toda mulher tem essa... Tem sentimentos. Tá, menina trans, o que ela quiser. Mas assim, ela sabia que ia se submeter a isso tudo. E do mesmo jeito, submeteu e, tipo, não teve cabeça pra consertar, fazer. Como que fala? Maturidade? É, não teve cabeça pra. Não maturidade. Não teve cabeça pra, tipo. Lidar com a situação. Lidar com a situação, exatamente. Ah, cansei de ter buscado a pizza. Não, porque assim. É. Que nem o Paulo falou na leitura de e-mails, depois daquele cast, né? Uhum. Do Shotacon, por exemplo, no Japão. Assim, tanto que assim, o... No Japão, é sonho de uma garota ser idol. Porque assim, a gente vê que é um sonho, essas coisas. Porque saiu recentemente um one shoot na Shonen Jump da menina que quer ser uma idol. Então, tipo, remete meio a isso, entendeu? Tanto que ele ganhou a premiação. Também eu tava assim, comparando esses dias a diferença do K-pop pro J-pop. Uhum. Isso reflete um pouco no que é a sociedade, tipo assim. O J-pop são meninas puras, o máximo que elas colocam é biquininho, fica pulando, alegre. O K-pop já é assim, com as bandas femininas, já é um negócio meio sensual. É uma cultura diferente, cara. A gente não tem que ficar falando isso é certo e errado. Então, e que nem ele fala assim, depois que eu comentei, né? Ele veio falar do. Que desde a época dos samurais, você querer comparar o Japão hoje com o Japão da época dos samurais é a mesma coisa que querer comparar o Brasil hoje com o Brasil colonial, sabe? Uhum. Mas assim, não tem muito o que falar, cara. É uma cultura deles. E assim, o que a gente criticou a sociedade japonesa e o motivo da gente ter feito aquele cast foi exatamente a mesma coisa que a Mara falou no post do blog dela, da Mara do Manjito Mil, né? Ela falou que é bom falar dos blogs de anime, falar dessas coisas, pra mostrar pros otakus no Brasil que o Japão não é o pai das maravilhas. Sim, mas não é, nunca foi. Então, nunca mas foi. A galera tem essa idolatria por aqui, sabe? Sim. O Japão assim, tem esse negócio. E não tem, é machista. Não é surpresa. E não é surpresa, cara. Ele é machista, ele tem esse negócio realmente casado, os idols que fez merda, eles correm atrás, os fãs são chatos, a menina se escalpelou porque ela quis beleza, mas ela fez isso antes de ver uma merda maior estourar na cabeça dela. Pedofilia no Japão é muito grande, é o país com maior índice de suicídio. Então assim, porra, o Japão não é esse pai das maravilhas que as pessoas tentam pintar aqui no Ocidente. São educados, são um país que se reconstrói muito fácil depois de tragédias, é um país que sofre pra cacete por estar no Triângulo de Fogo. Beleza, mas que a sociedade japonesa ela é antiquada e ela tem um pensamento muito pequeno pra, até pra liberação dos jovens, liberdade, todas essas coisas. O Japão tem um problema muito grave. Se você for comprar o Japão, por exemplo, com os Estados Unidos, em questão de organização e limpeza e educação, essas coisas, porra, o Japão tá de 1000 a 0. Sim. Mas a sociedade americana, mesmo perturbada um pouquinho, ainda está muito evoluída com a japonesa. As pessoas que nem todo mundo, porra, todo mundo critica o carnaval aqui, quem não gosta do carnaval, né, óbvio. Ah, sim, claro. Porra, carnaval é uma merda, não sei o que. Porra, é uma cultura do Brasil também, cara. Então, assim, mesmo a gente não criticar, pode. Se eu posso criticar a porra do carnaval, eu posso criticar a porra dessa maluquice com as idols lá, cacete. A gente é assim mesmo, cara. Fazer o quê? O futuro slogan do Dollars no site vai ser: o que você ama, nós destruímos. A gente critica, se a gente acha que tá errado, a gente critica. Lá gente... pra eles é normal isso. É um caso muito sério isso da menininha do Equipe 48. E meio que as pessoas tratam como uma coisa banal, sabe? O negócio não é a menina ter cortado o cabelo. O negócio não é a menina ter ficado careca. O negócio é o porquê ela ficou careca. Exatamente. Por que ela cortou o cabelo? Por que, que ela saiu daquela de cara? E assim, a questão não é porque ela aceitou aquilo, tava no contrato. A noção é que a sociedade japonesa aceita e a sociedade japonesa sim impôs isso a ela. Ela quis, beleza, mas ela vai ser. Porque ela quis isso, ela vai ser obrigada a isso, isso, isso e isso. Sim, por isso tipo, que ela tá ciente disso. Você assina, eu vou me dar bem, mas depois eu vou me fuder. Mas ela normalmente eu peguei a mais coisa da menina também, né? Não, assim, lá, ela porque... tava ciente que isso acontecia. Tudo bem. Porra, caralho, tipo assim, é a mesma coisa de uma atriz da Globo. O sonho dela é ser atriz da Globo. E ela se fuder por isso, tá ligado? Ela perdeu a liberdade porque ela quis, tudo bem, mas é o sonho dela, a sociedade impôs isso a ela. A sociedade impôs ela perder a liberdade dela pelo sonho dela, é uma troca. E é isso que a gente contestou. Todo mundo, obrigado pelos comentários, valeu pelos e-mails, tem giro, mande um e-mail sobre sua lista, cada um falou de 5 livros, faz sua lista aí com 5 livros preferidos. Então manda um e-mail para dollarpodcast@gmail.com com sua lista, ou comente aqui embaixo, ou não mande o tapete, manda assim. Ah. Ou comente aqui embaixo no nosso post. E se vocês não querem que eu xingue vocês de novo, comentem. E outra coisa, você quer falar do Fairy Tail ou não? Acaba por aqui. Por quê? Ah, é, o Fairy Tail acabou, é verdade. Não dá pra comentar. Fairy Tail tá acabando. Tá acabando, acho que vai ser pra maio, né? É, 30 de maio acaba Fairy Tail. Segundo a conta do Alex, eu acho que acaba no 100 e não sei quanto. É. Melhor do que... Porque vamos cair entre nós, né? O anime de Fairy Tail não é lá aquelas coisas, né? Segundo a Punch Fansub... Segundo a Punch Fansub, vai acabar no 175. Eles lançaram hoje o 171, eu acho. Nada que eu... Não é mais que obrigação. Porque o mangá... Eu leio o mangá tá muito foda, tá poderoso. Assim, mas o anime... Eu nunca fui fã do anime, não. Nunca gostei, tanto porque eu li a primeira vez pensando que era do... Do Ichiro Oda. E da Challenger. Mas nada a comentar. Eu sou o único que pesquisa sobre o mangá antes de ler. Mas também tem um negócio também. Esqueci de falar isso também. Gintama vai dar continuação. Gintama. Tá tendo a continuação do Gintama, né? É, mas episódio inédito é só. Acho que vai ser semana que vem. E talvez também. Já começa ser... com o prazo de fim já também. Mas eu sei que vai ser a saga que, para, que eles parodeiam o Star Wars. Paródia de Star Wars já basta Argo. E sim, semana que vem é Argo, depois é Valente, vencedores de Oscar de melhor filme, melhor. É, falar em Valente, eu prefiro detonar Argo. Eu prefiro Valente. Na verdade, eu prefiro The Django Livre. Então é isso aí. Tchau. Valente, fez comigo. Certo, ordem decrescente. Isso. Meu quinto lugar é uma saga. Porque, assim, antes de tudo, eu quero explicar que a gente criou uma regra maluca aqui. Bom, você criou. Valente. Tá errado isso. Você criou. Mas porque você tava de mimimi? Todos os livros, se for contar, vai ter a saga. Então, Narnia, saga Narnia, Senhor dos Anéis, a saga Senhor dos Anéis. Só não uma saga, que vai ser o livro separado, que é o Harry Potter. Fato. Então, os outros são sagas. Só Harry Potter tá separado dos livros. E o meu quinto já é uma saga. E eu não sei porque eu tô com o livro na mão mostrando pra tela como se tivesse uma webcam aqui que não tem. Falta de atenção é fogo, né? Meu quinto lugar, cara, é um livro escrito pelo Douglas Adams, publicado aqui pela editora Assistente, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. É uma saga com 7 livros, bem... Vive promoção na Submarino. Bem malucos, mesmo. Eu adoro o guia. É legal. É muito foda, cara. Imagina assim, sua casa vai ser destruída por uma retroescavadeira, porque ali vai passar um desvio da rodovia. Aí, do nada, você tá fazendo um protesto na frente da retroescavadeira, chega o seu melhor amigo, dizendo que é um alienígena, e que vocês têm que se preparar pra vazar dali, porque tá vindo seres de outro planeta destruir a Terra pra fazer um desvio da rodovia intergaláctica. Se fosse eu que tivesse escrito isso, todo mundo ia me chamar de doida. Mas como é um cara lá de fora... É muito genial. O cara, ele tem tipo humor inglês, tá ligado? Tipo... O humor inglês é da hora, cara. Então, o protagonista chega, pro amigo dele, pro alienígena, quanto tempo a gente ainda tem pra destruir a Terra, o alienígena? Uns 14 minutos, e sai andando normal, tá ligado? Porra, 14 minutos, tipo, é senso de urgência nos livros do máximo, né, cara? Tipo, 14 minutos, ao invés do cara correndo e anda, né? E daí, pra quem não sabe, aí que vem a resposta pra vida, universo e tudo mais, né? Que é 42. Se você digitar no Google, a resposta para vida, universo e tudo mais, o Google vai te dar 42, cara. Isso, cara. Leiam o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é muito legal, é muito rápido de ler, cara. Tem capítulo que é um capítulo só, que é uma página só. É um capítulo só. Uma página só. Pra mim, o melhor livro é o segundo, existe um restaurante, o nome do livro é O Restaurante no Fim do Universo, né? Existe um restaurante que ele tá preso numa bolha temporal onde o mundo acaba, onde o universo explode. Pelo menos acaba em comida. Então todo mundo vai jantar e, assim, viaja pro futuro, vai jantar lá e paga um centavo só e fica rendendo juros em cima do fim do mundo. Aí numa noite que os caras estão jantando, chega o profeta de uma religião maluca lá, os caras, meu, profeta, fala alguma coisa logo aí que o mundo vai acabar. Ele, o mundo vai lá e acaba. Oxi. Porque ele não preparou o discurso. Oh, meu Deus. Oh, tipo, meu Deus. Gente, que não preparou a lista, mas enfim. Oh, sério, tá boa, cara. Se você quer dar risada lendo um puto livro, é o Guia do Mochileiro das Galáxias. E tem um filme também, o filme é da Walt Disney. Tinha que ser da Disney, né? Na verdade, não é da Disney, era aquela produtora do Sr. Mundjack. Oi, Navi. É muito foda e no Brasil existe um narrador, né? No livro inteiro, que te acompanha na aventura. E no filme colocaram o narrador e no narrador é o Zé Wilker, na versão dublada. Me imagino no Oscar. Ele parece meu avô, cara. Mas enfim. Seu avô olha pra você, vamos começar a festinha. Não. Vamos lá. Vai. Cara, seu quinto lugar. Cara, meu quinto lugar era pra ser um, era pra ser outro, não tinha decidido. Mas no fim eu optei também por algo meio de alienígena, porém não muito, como pode dizer, não muito cômico, assim. Eu optei, meu quinto lugar é Eu Sou o Número 4. Are you ready? Da série Os Legados de Lórien. Que, cara, foi um livro que é um dos das séries dos meus 5 livros aí, quase, vamos dizer, eu acho que só teve um que eu peguei esperando alguma coisa, que foi meu segundo lugar, mas isso eventualmente. Mas o resto eu peguei sem esperar muita coisa e acabei me surpreendendo muito, porque é a história de 9 alienígenas, tem só um planeta destruído, só que eles eram bebês, eles vêm estilo super-homem, eles vêm do planetinha deles. Estilo Changeman, né, cara? Não, o Changeman não, é o Flash mesmo. É, o Flash. E tipo, eles vêm pra Terra pra desenvolver seus poderes. E depois de desenvolver seus poderes, lutar contra os vilões malvados aí. E tem um porém, os caras não podem matar eles a menos que seja na ordem. Ou seja, o cara tem que matar o 1, o 2, o 3, o 4, até matar o 9. Caraca, eu não li esse livro até o final. Os caras lembram, os caras sabem como é que é a ordem? Eles têm um número gigante no peito. Não, ué, eu acho não, que eles... Não, mas eles vão ter... Por exemplo, eles podem tentar, entendeu? Ah, que merda, hein? Aí matou 5, tipo, fudeu tudo, acabou. É não. Tipo premonição, tá ligado, né? Que premonição tem cada um que morre, assim... Cara, eu também tenho que ler os outros, eu vou ter que ler os outros livros que eu vou pegar emprestado depois pra ler e dizer, mas até onde eu vi, tipo, não tem aquela ordem. Eles são aqueles Power Rangers que tem quando eles morfam, tem um número no uniforme, é o vermelho é o 1, a rosa é o 2. E tem outra coisa também, tem o sistema fodeu. Vamos supor, eu sou o número 5. Se eu encontrar com o número 9 e nós dois ficarmos juntos, próximos, fodeu. Já era o encantamento. O cara pode matar fora de ordem. Então fica aquele negócio que você fica, meu Deus, o que vai acontecer? E nisso, quando você começa, já conhece a partir do 4. Já você já fala, que merda de livro, pô. Começou do 4. Só quando você vai vendo o desenvolvimento do personagem, a narrativa que o autor usa, e detalhe que o autor é muito criativo. O patriarca do planeta tem o nome dele. Puta que pariu, eu ia falar que tu acha assim, com o autor o cara tem que ser criativo mesmo, mas parabéns. ele superou o Tolkien e a J.K. Cara. Ah, J.K. Rowling e o aniversário do Harry, né, o mesmo dia que o dela? Eu acho que é, mas... Mano, o nome do planeta do cara... Cara, tem gente... o nome dele. Os legados têm o nome dele. Ele ser o dono da cidade... A J.K. ela fez um livro chamado Um Coelho Chamado Coelho. Depois disso, pra mim... Mas é um livro que, tipo, ele te surpreende porque é o primeiro, é o começo, é estilo... Calma aí, maluco. Tu falou que o planeta tem o nome do autor, mas não falou o nome do autor. Para lá. É Pitacos Lori. É que ele não sabe falar o nome do autor, você já percebeu? Ah, beleza. Eu consigo falar o nome de vários autores, mas desses autores, assim, com nome estranho, que é dar nome a planetas alienígenas, é complicado, cara. É, mas tipo, é um... Eduardo Sport. É. Não vamos falar de A Batalha do Apocalipse, vai, por favor. Mas é um livro que eu particularmente eu gostei, eu não tava esperando nada e, tipo, me surpreendeu demais. Tanto que eu acho que eu vou reler antes de pegar os outros dois emprestados pra ter uma noção ao certo, assim, do que eu vou poder encontrar nos próximos. Calma, só um minuto, tô com a regra. Se alguém colocou A Batalha do Apocalipse aí na lista, eu quico da chamada, hein? Não coloquei, não. Por incrível que pareça. Porra, eu me senti lendo Cavaleiro do Zodíaco, tá ligado? Mentira, cara! Nego para do nada. Poder Celestial! Ai, caralho. Cara, você vai gostar mais de Filhos do Eren, porque eu esperava que fosse mais ou menos isso. Mas não, velho. O cara criou um universo ali, tipo, mó raiz, mano. Gostei. Que da batalha, né? Foda. É, a batalha, digamos que ele viajou um pouquinho mais. O cara não aprofundou em ninguém, ninguém. Você não conhece porra nenhuma naquele mundo. Então, mas aí ele aprofunda mais no filho do Éden, ele explica mais as paradas e tal. Como, mas... como é que os caras do Grifinória falaram, ó, eles têm a opção, salvar Jesus, o moleque... Voltou ele com Jesus. O Salvador. Oh, o Salvador. Ou salvar a amiguinha dele, feiticeiro. O que, que ele vai fazer? Obviamente, salvar a feiticeira. Óbvio, porque. Mano, não. Spoiler, não. Peraí. Não, peraí que eu tô ferrado. Não. Mano, o que, que foi o Eduardo Spock colocando o Gabriel como pai de Jesus, mano? Maluquice. Maluquice. Gente, eu não li o livro, tá? Só pra avisar. Eu comecei a ler, mas parei. Não, nem continua. Ah, eu tenho. Eu gosto desse livro, apesar de tudo. Mas o complicado é que eu tenho o livro. Ah, eu ia comprar essa porra de assistir. O meu quinto lugar, ele tava meio que empatado com o quarto. Mas aí eu quiquei ele. Teve uma disputa de pênaltis, né? aí eu peguei e relembrei altos momentos com ele. E o meu quinto lugar, na verdade, é um livro brasileiro. Ô, Caco. Oi. Não, é o Caco. Antes de eu terminar, antes de você começar, Sara. Tá. Outra regra, se tiver 50 tons de cinza, por gentileza, você também pode quicar da chamada, tá? Mas não tem. Eu não li. Eu fui muito no livro. Eu também não li, nem tem. Eu não li também. Ah, que susto, caralho. Eu tava me sentindo estranho já no universo. Mas enfim, deixa eu falar o meu quinto lugar. Vai lá, vai lá. Tá bom. Desculpa. Aí o meu quinto lugar, ele é um livro brasileiro que eu li, eu devia ter 12 anos. Sei lá. É um livro do Ziraldo chamado Uma Professora Muito Maluquinha, que fizeram filme. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade. É um livro mó legal que ele fala de uma professora que pega e vai, no caso, ela vai substituir uma outra professora lá do colégio, tá? E a mulher é doida, velho. Ela faz com que as crianças queiram ter uma professora daquela, tá ligado? Ela organizava campeonatos de cuspe. Ela é a professora Mary Pop, é isso? É, basicamente. Mas foi um livro mais legal que eu li aí quando eu era criança. Pra quem não sabe, Ziraldo é o autor do Menino Maluquinho, né? Isso. Exatamente. Pera. A professora anda com uma panela na cabeça também? Não, mas pera, a capa do livro tem. Não. A capa do livro tem. Desculpa, mas pra quem não sabe, cara, pra quem. Por favor, se vier alguém ouvir esse podcast, esse Dollarcast, não sei como é que é, Ziraldo. Por gentileza, desliga. Para o podcast agora, vai ler, vai pesquisar quem é Ziraldo e depois você volta hoje, cara. Que meu Deus. O Ig mandou esses dias pra quem não sabe o que é o Google. Eu nunca li esse livro do Ziraldo. É legal mesmo? É bacanão? É, mas legal, cara. Tanto é que quando pegaram e resolveram fazer o filme, até eu estranhei. Assim, não vi o filme, confesso, porque eu fiquei com preguiça, isso é verdade. Mas é um livro muito legal, que me marcou pra caramba, porque quando eu tava no hospital, mas enfim, foi mais legal. Era um livro muito legal. É que a Sarah teve no hospital, ela lia tanta coisa. Ou eu li esse livro, cara, em um dia, quando não tinha nada pra fazer. Aí eu li, lá, mó vibe, ele tem 200 páginas. Nossa, procha. Tá bom que tem o maior, né? Mas não é o caso. É, tem maiores. Mas... O Senhor dos Anéis, volume único. Isso não tem... veio ao caso. 1024 páginas. Tem um livro maior que o Senhor dos Anéis e eu vou comprá-lo. Irei comprá-lo. Cara, o Senhor dos Anéis, volume único, eu lembro que eu tava com ele no ônibus, a tiazinha falou que que legal, uma criança, uma menina lendo a Bíblia. A Bíblia era a Terra-média, né? É, basicamente. Uma coisa cabalística, meu quarto lugar tem 4 no título, olha que legal. Meu quarto lugar é o livro do George Orwell, que é o 1984. Que é o livro que inspirou o Big Brother, né, a criação do reality show. O meu tá bem surrado, que eu comprei no Sebo. Caca é amiguinho do Sebo, e sabe todas. Sim, ele se passa num mundo distópico, tá ligado? Num futuro pra 1984, já que o livro foi escrito em 1948. Então, 1984 seria um futuro distante pros caras, né? O mundo está dividido em 3 continentes, né? E no continente que seria o americano, que eles chamam de Oceania, né? Que junta o continente americano, o africano. africano, se eu não me engano, e o oceânico. Existe o partido, que eles chamam de O Partido, e o líder do partido é o Grande Irmão, o Big Brother, que ele é um cara que o partido controla tudo, tá ligado? Assim, o partido controla o presente, o passado e o futuro dos caras. Se o partido falar assim, quem descobriu a América não foi Colombo, foi o Silvio Santos? Cara, foi o Silvio Santos. Ninguém é maluco de falar que não foi. Assim, de boa, pelo que você tá falando aí, eu acho que a escritora lá dos Jogos Vorazes pegou e plagiou isso aí. Pegou também. Ela engoliu isso, né? Também. Beto Royale e Admirável Mundo Novo. E aí, cara, assim, o livro, ele é muito legal, porque assim, existe na casa de todo mundo da cidade, pequenas telinhas, que eles chamam de teletelas. As teletelas ficam te monitorando 24 horas por dia, cara. Vendo se você tá fazendo alguma coisa errada. Só pra você ter ideia, pensar algo contra o partido é crime. Eles chamam de dúbio pensamento, né? É um crime foda, você vai ser morto. E o protagonista, ele descobriu um cantinho do quarto dele, da sala dele, que era pra ser um lugar onde iam colocar um armário e não colocaram, que ali a teletela não pega ele. E ele começa a escrever um mini diário, porque escrever também é crime. Então, meu, é um livro muito, muito foda, inspirou muito Big Brother, né? Só pra ter essas ideias da teletela e do Grande Irmão. Existe um filme também, do 1984. Aquele famoso comercial da Apple, que foi, acho que foi o único que a Apple fez também na época, do Mac, ou é do Lisa, agora eu não lembro. Que a menina chega correndo com um martelo gigante e joga numa tela gigante, é inspirado no 1984. Puto livro, cara. Se você quer estudar um pouco de sociologia, você quer estudar um pouco sobre como funciona um sistema político, cara, 1984 é o seu livro. O meu quarto lugar é uma obra brasileira também. Na verdade, foi uma obra brasileira que eu também li por acaso. Na verdade, eu peguei emprestado com a minha amiga, junto com mais uma série de livros aí de literatura. E acabei gostando muito, tipo, me impressionou deveras, que é O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Puta, pariu. Tinha que ler esse livro e não li. Cara, é uma obra. É uma obra, tipo, bizarra. Aquela obra que você lê e você fala assim, mano, que merda é essa? Porque a história do cara que vem pro Brasil, faz um cortiço, uma maneira de ganhar dinheiro. E dentro desse cortiço só tem barraco. Assim, minha professora de português mandou a gente ler esse livro, né? Só que ela é maluca, passou mal e foi embora. Quando ela falou, vocês têm que ler O Cortiço, eu levantei a mão. Alguém no cortiço deve 14 meses de aluguel? Referência, né? Mas na realidade essa piada ela é válida, cara. Porque não tem quem deva, entendeu? Até porque o português safado aí, ele não deixa as pessoas deverem. Se a pessoa dever um mês, ele já expulsa a pessoa, entendeu? Então... Ele é meu avô, cara. E a maioria das margens das piadas, tipo, se vem aos barracos, tá ligado? Porque no cortiço tem curtiço, tudo. São cortiço, né, cara? As piadas já não Não, mas tipo, é engraçado, porque, por exemplo, tem um casal de português, tem a baiana, daí o português se apaixona pela baiana... Aí dá briga com o namorado da baiana, e depois ele fala pra mulher dele que a mulher dele tem que tomar banho. Calma aí, mais uma piada escrota. O português se apaixona pela baiana porque ele quer saber o que a baiana tem. Mas eu cantei essa música quando o professor de literatura mandou a gente ler esse livro. A gente pegou um resumo porque nós é chique, né? Mas é um livro que, pra mim, não vou mentir, tipo, meu início com literatura brasileira não foi muito agradável, tá ligado? Fica entre nós, o de ninguém. Cara, eu comecei com Iracema, mano, tipo... Ai, nem reclamo, eu comecei com Grande Sertão Veredas. Eu comecei com Iracema, Memórias Póstumas de Brás... Não, dessa era é pior. Viu? Não. Eu li Meu Pai de Laranja Lima. Cara, mas eu realmente não comecei bem, mano. Porque Iracema é um dos piores livros de literatura, cara. É pior que Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, que eu me refiro, é a Festa do Condado, gente. Pra quem está ouvindo a gente, tá ligado? Ele não sabe. É difícil passar ali. Filha da puta, me leva 14 anos. 14 anos pra sair do condado. E a hora que ele descobre que fodeu, ele não leva mais meses. É um livro que eu acho recomendável pra quem quer começar a literatura brasileira de uma maneira com o pé direito, vai. Que é um livro gostoso de ler, cara. Eu li assim, rapidão, e quando começava os barracos, eu dava risada. Eu me pegava rindo sozinho. Eu só fiz isso com um romance que eu tenho aqui em casa, que não está no meu top. Que é Qual é o Seu Número. Eu só me peguei rindo com esses dois livros, realmente. Porque você olha, cara, e você dá aqueles risos escancarados, que você fala, não acredito, cara. Que esbarraco, mal vagabundo. O meu quarto lugar vai... Assim, não é que... Eu vou botar o Ladrão de Raios. Não me julguem. Olha só, porque... Percy Jackson, que merda. É porque assim, o Ladrão de Raios, o que aconteceu? Na época eu lembro que eu tava lendo muito livro que tinha a ver com mitologia. Com mitologia grega. E aí eu tava. Oi, fala. E tu foi você com Percy Jackson? Antes de tu começar, existe um livro chamado Os Maiores Contos da Mitologia. É um livro, acho que, razoável, tem 436 páginas, tem toda a história mitológica, sabe? É muito... Ah, mas deixa eu contar a minha história. Ah, vai, conta aí essa história. Porque assim, eu gosto muito de livros que eu acho por acaso, e o Percy foi um desses livros que eu achei por acaso na biblioteca aqui do bairro, que quase nunca tem nada de bom. E foi, era um livro realmente que eu não esperava nada, porque quando eu li O Ladrão de Raios eu falei, putz, grila, essa porcaria deve ser alguma imitação barata de Harry Potter, que não deve ser boa. É uma imitação barata, mas é boa, cara. É uma imitação que te prende, tá ligado? E ao mesmo tempo, o autor deles, ele tem uma forma de escrever que te prende. E. Me responde uma pergunta, você que gosta? Eu sempre tive essa dúvida. O nome do cara é Rick Riordan ou é Rick Riordan? Eu falo Riordan, sei lá. Eu não sei falar uma desse povo. Todo mundo fala de outra maneira. Eu sempre falei Rick Riordan, sei lá. Eu falo como eu leio, cara. Essa é a verdade. E como é que você fala Schwarzenegger, então? Eu não falo. Enfim, mas o Ladrão de Raios foi um desses livros que eu achei por acaso na biblioteca aqui do bairro. Foi um livro que me prendeu muito ali, tipo, num dia também. E foi um livrinho legal, que quando eu vi o filme eu quase quis matar o diretor. E aquela história, né, que o editor chegou no Rick Riordan e falou, então, cara, você conhece uma tal de J.K. Rowling? Ela escreveu uns livros aí do moleque bruxo, tem como você fazer algo parecido, mas não com bruxaria pra não ficar tão na cara? Cara, pode até ter Obrigado. Sido isso, velho, porque tem tudo, só que ele tem uma forma de escrever que ao mesmo tempo ele te prende e vai falando lá dos trequinhos lá, das mitologias. Dos trequinhos? Dos trequinhos, exatamente. Dos trequinhos lá, mó vibe, tá ligado? E aí, tipo, é muito legal. Eu gostei. Eu me surpreendi com o livro. Eu não, cara. É o meu quarto lugar. Não me julguem. Cara, eu não gostei. Eu tenho uma amiga minha que ela teve pesadelos com esse livro, cara. Por quê? Que não quer dizer nada. Meu primo teve pesadelo com Harry Potter. Por quê? Meu primo ou amiga? Os dois. Meu primo sonhou que o Voldemort tava querendo matar ele. Ai, meu Deus. Era só perguntar pra ele cadê o nariz. É, que ridículos, né? Ridículos. Cadê o nariz? Aí o mal já tá correndo. Uau. Não vale. Não vale porque jogou sujo, não sabe brincar. Cara. O Valdo e o Severino, né? É, o Valdo serve, cara. Severino, serve. Severino e Snape, porteiro do mal. Exato. Caraca, desenterrou essa. Foda, né? Desenterrei foda essa. 3 anos enterrado essa droga. Porra, meu cara. Deus. Porra. Severino, pra quem não sabe do que a gente tá falando, é só acessar o blog antigo que eu e o Caco tínhamos, chamado Ardacast, que a gente não tinha nada pra fazer, falamos de Harry Potter. 3 anos atrás. Exatamente. Aí o Caco falou do Severino Snape, tadinho. O porteiro do mal. Que eu nem lembro porque que foi que surgiu essa merda, mas... Nem eu, cara, nem eu. Beleza, eu vou te enterrar, então tamo aí. Contatos, fiquem fortes, preciso de dinheiro, galera. Vambora. E, cara, eu não gostei de projetos quando eu li. Não foi uma leitura que me agradou. Olha como eu tô. Você leu? Você chegou a ler? Como eu tô jornalista, eu li o primeiro. Eu não li nenhum, cara. Não deu porra nenhuma. É igual a Lagoa Azul, né? Eu nunca assisti, não perdi nada. Cara, eu nunca assisti Lagoa Azul. Cara, mano. Tu nunca assistiu Lagoa Azul. Nem De Volta pro Futuro. Mas eu achei De Volta pro Futuro, cara. A locadora do Paulo Coelho tem completo. Tô falando em locadora do Paulo Coelho, meu terceiro livro é do Paulo Coelho. Muita gente reclama do Paulo Coelho, que ele não é bom escritor, né? Que ele é contador de história. E pra quem não sabe também, eu sou mega fã do Raul Seixas, né? Grande amigo do Paulo. Oh. E eu comecei a ler todos os livros do Paulo Coelho. Eu não cheguei a ler todos até hoje. Eu gosto muito de As Valquírias, eu gosto muito de Brida. Mas um livro que eu me surpreendi muito dele foi o Aleph. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta. Ele conta uma fase meio dark da vida do Paulo Coelho, que ele tava sem criatividade, sem saco, pra porra nenhuma. A minha fase, me descreveu. Aí o mestre dele, que ele descreve só como Jota, diz assim pra ele, cara, vai fazer uma viagem, tá ligado? Vai fazer uma viagem e tenta se parecer a cabeça. O cara falou, é o Paulo, mas pra onde é que eu vou? Não, você que sabe, se vira. E ele começou a aceitar um monte de compromissos à torta direita, tá ligado? Tipo, o cara viajou a Europa inteira em dias, só pra resolver compromisso. E ele foi convidado pra participar de uma viagem em um trem que tem na Rússia, que era o grande sonho dele, que o trem corta a Rússia inteira. Pra quem não sabe, a Rússia tem 11 fuso horários diferentes dentro do país. E nessa viagem ele conheceu uma menina que era fã dele, e ela era meio maluca, ela desistiu, acho que ela era da Ucrânia, agora eu não lembro mais, foi tanto complexo essa troca. E ela desistiu de tudo, da escola de música, que ela tocava violino, e foi pra essa viagem também, e encontrou com o Paulo e o Aleph, e ele diz que é um lugar especial onde você encontra. Devorei ele rápido na escola, e é foda esse livro. Não tem mais o que falar, eu gosto muito dele. Ele é da editora Sextantes também, né? E ele foi o meu amigo num momento que eu fiquei sozinho. Oh. Meu terceiro lugar, agora que é minha vez, eu vou começar com uma piada super infame, cara. Hoje eu fui lá e já voltei. Hoje eu fui lá e voltei de novo, cara. Puto Hobbit! Terceiro lugar é Hobbit. Cara, podem falar o que for, que Senhor dos Anéis é melhor, mas na minha humilde opinião, Hobbit é a melhor obra do Tolkien, cara. É a obra que meus filhos vão ouvir eu lendo, e quando for o primeiro livro pra ler, eu vou dar o Hobbit na mão de cada um deles, ou dele. Mas vem cá, você tá me desejando um bom dia ou tá dizendo que o dia é bom? Ou você tá dizendo que é um bom momento, o dia está bonito, é um bom momento para se fumar o cachimbo? Tipo, é muito da hora o livro. A única coisa que me incomodou muito, três coisas que me incomodaram. A primeira, com certeza, é a falta de senso de urgência que o Tolkien joga nas obras dele, cara. Zero, senso de urgência zero. Os caras têm que ir lá lutar com o dragão. Fica lá na Valfinda, tipo, um mês. E você fica... O Valfinda é uma terra de maluco foda. Principalmente nessa época, né? Os caras só cantam, mano. Não, meu. Tipo, Senhor dos Anéis, é o Elrond tá piradaço, cara. O nível de gente... O cara ficou biruta. Ele e o Gandalf tão subindo nas paredes, cara. Não, o Hobbit, Gandalf... que se foda todo mundo. Ah, legal, vamos subir em árvore. Olha o lobo vindo, que se foda. Vamos ver os lobos tentando morder os anão. O Caco já começa por aí, né? O Gandalf chega, eu vim aqui te chamar para uma aventura, senhor bolseiro. Aventura? Opa, não é comigo não, falou. O cara vai na porta dele, marca, fala, eu vou marcar mesmo. Chega de 14 anão, ainda chega o cara. Não tem um vinho aí pra mim? Foda, e o Bilbo desesperado, né? Como um bom hobbit, querendo tratar todo mundo bem. Eu quero um vinho, tipo. E ele com medo, porque os hobbits comem pra cacete. Ele com medo que se todo mundo come que ele, pra ele, todo mundo come que nem um hobbit, né? Ele tava com medo de não dar comida pra todo mundo, que é o Gandalf 14 anões. Eu confesso, eu tentei ler o Hobbit, mas eu não consegui. Você conseguiu ler o Senhor dos Anéis? Não. Também não. Por isso. Cara, não, mas eu comecei a ler o Hobbit antes. Outra coisa também que me incomodou um pouco foi o fato, meu, os anões não mereciam aquele dinheiro, cara. Eu tava falando isso pro Caco até... E quem mereceu o Smaug? Não. Quem mereceram o Bilbo, o Brad, o Bard, eles mereciam o ouro. Os anões não mereciam porra nenhuma. O que os anões fizeram a viagem inteira? Sério, a primeira vez que eu peguei aquele livro e li o Bard, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Simpsons. É o Bard. Mas, cara, é um puto livro, Hobbit, cara. A única parte chata é a cantoria maldita de Hobbit dos infernos, né? Não é Hobbit. Dessa vez é a cantoria dos anões, cara. Ai, ai. A cantoria maldita de Hobbit só no Senhor dos Anéis, que cara. Não, mas aquela música dos anões no filme ficou foda pra caralho. Não, no filme ficou foda, e sem contar que só foi uma música, é né, o Thorin, cara? Né, que canta aquela música? Uhum. Thorin, Escudo de Carvalho. É o único anão com nome legal. Ah, mano, eu acho o filho que ele dá hora. Não, porra, nome de anão é caído. Gorfindel é elfo, droga. Cara, mas é como eles falaram, como os caras do Jovem Nerd falaram, é muito mais fácil você dar nome pra seres místicos do que você dar nome pra um ser humano, cara. Tem personagens muito foda, como por exemplo o Beorn. Ele é um urso, ele é um humano que vira urso. Falta no Senhor dos Anéis. Tem um Tom Bombadil, cara. Tem aquele puto cantoreiro do cacete que fica jogando pedra na porra daquele lago. Ele não faz isso, a cara. Mulher escrota dele que anda com som de merda. Meu, por que o Tolkien descreve os passos da mulher? Eu não quero saber que som faz. Exatamente. A porra do passo da mulher, cacete. Cara, a como é que era a mesa? Verdade. E eu a ainda... mesa fazia isso, a mesa só voltava a dançar sozinha. Entre o período da festa ali, ele gasta um capítulo inteiro de quase 60 páginas. Você fica, meu Deus, quando essa festa vai acabar? Exatamente. Não, tipo, eu lembro que ele falava da... Gente, a mesa nunca vai sair da minha cabeça, que ele falava da mesa, falava da madeira que fez a mesa, de como era a árvore, o que que a árvore fazia, o fruto que a árvore dava. Não, cara. E quando ele pega pra falar da árvore genealógica do cara? Ah, não, aí eu não cheguei nessa parte, não. Não consegui. Não. Da merda. A pior parte, sem sombra de dúvidas, é a hora que você junta, né? Tipo, ele vai lá. Então eles foram andando. Aí eles encontraram os elfos. Aqueles elfos que brilham, né? É, os elfos que brilham. Ficaram, passaram a noite com eles. Aí eles foram embora. Não. Passaram a noite com os elfos e os elfos falaram uma coisa muito importante pra eles. Aqueles cavaleiros negros são do mal. Caralho. Cara, venhamos e convenhamos. Um capítulo inteiro pra esse filho da puta me falar isso. Os Nazgûl deram bobeira, cara. Deram. Porque se eles não tivessem esperado 17, 14 anos, mais 6 meses pra trás do Frodo, as coisas teriam terminado de um modo muito diferente. O cara tem um anel do mal que tem que jogar no vulcão e o cara passa 14 anos pra sair de casa. Mas no caso, o Hobbit, ele é mais dinâmico. Tipo, realmente, ele funciona mais dinâmico. Mas a Sarah não conseguiu ler. Eu não consegui. Cara, os filhos deles eram crianças bem desenvolvidas, né, cara? Porque o Senhor dos Anéis foi escrevido só 10 anos depois, Foi escrito, jornalista. Foi mal. Se você nunca leu Tolkien na sua vida, igual a Sarah, por exemplo, que tentou ler o Senhor dos Anéis. Eu tentei! É diferente, eu nunca li, Leia um Hobbit, porque, cara, eu li o Hobbit a primeira vez, eu levei uma semana, não minto, eu levei uma semana pelo livro de 300 páginas. Dessa segunda vez, eu levei 3 dias, cara, eu consegui ler brincando. Que é muito gostoso, tipo, é o famoso, você vai lá junto com ele, com o Bilbo, e volta outra vez. Ah. O Paulo, ele tem uma habilidade que eu invejo pra cacete, cara. Eu não consigo ler no ônibus nem fudendo. Eu leio no ônibus e ouvindo música. Eu não consigo. Não consigo. Ou eu ouço música ou eu leio. Não, ou eu tô no ônibus ou eu leio, né? Eu não consigo. Ah, não, cara. Tem que fazer alguma coisa dentro do ônibus. Enfim, continuando. O meu terceiro lugar é um livro brasileiro também. Tô orgulhoso. Pensei que só eu ia escolher um livro brasileiro. Cara, eu tô olhando aqui a minha lista. A maioria é de livro brasileiro. Eu tô até chocada. Mas é um livro chamado Um Certo Capitão Rodrigo, que é do Érico Veríssimo. E esse livro, eu na verdade não, na época, eu li ano passado, porque eu fui obrigada a ler por causa da escola. E esse professor que chegou lá na escola, ele era tipo, ele meio que revolucionou a maneira de dar aula ali. Eu particularmente sempre gostei muito das aulas de literatura, mas a galera nunca gostou. E ele, quando chegou lá na escola, ele chegou com uma maneira super diferente de dar aula, de mostrar pra gente os livros e tal. E eu na época não gostava mais de ler livro brasileiro, tava muito nessa onda de livro estrangeiro. E ele pegou e falou assim, vocês principalmente inglês, né? Não, principalmente Harry Potter, né? Mimimi. Não, claro que não. Não, na época eu tava lendo, acho que Dan Brown, sei lá. A gente sempre lê o livro em inglês, né, Sarah? Exatamente. Aí esse professor pegou e falou, ah, vocês vão ter que ler esse livro e tal. Demorei um século pra poder achar, porque parece que nem sebo tinha. Tive que pedir pela internet. É uma coisa do Stephen King, né? Tipo isso. E aí, eu peguei e comecei a ler o livro, assim, de boa, porque eu estava obrigada. Quando eu fui ver quando eu acabei o livro, eu peguei e falei, putz grila, o cara é... Cara, pô, ele faz um... O Capitão Rodrigo, ele chega na parada, tipo, eu sou Jesus, entendeu? Ele é o Jesus da parada também. E ele pega todo mundo da cidade, aí pega... Então, Jesus, cara. Ele é o Jesus sem castidade. Ele é o Jesus pegador. Então, o Jesus negão, ele é o Jesus pegador. Exatamente. E ele chega lá na cidade, cara, e ele faz um auê do caramba na cidade. E quando eu acabei o livro, que eu vi, caraca, como é que o livro acabou? Não pode, volta. E quando eu volta, vi, você voltou pra ver do começo do livro, você aparecia mais. Né? Acabou. E aí eu percebi, caraca, autor brasileiro é divo demais. E esse livro não, então, autor brasileiro, vírgula. Tem autores e autores, cara. Como em todo canto. Porque assim, a gente só falou de autores antigos, né? Assim, velhos. Esse cara também é antigo, mas enfim. Tá rolando uma nova escola literária fantástica aqui no Brasil, muito legal, cara. Com exatamente. É o Spoh, ficar... com o Dracon, o Bianco e com a Karen Trás, né? Cara, o André Bianco é divo demais, velho. Só que aquele filho da mãe foi embora quando eu fui falar com ele na Bienal, não me conformo. Você reclama disso até hoje, menino. Não, eu me conformo, cara. Até hoje, toda vez que eu ouvi o nome Eduardo Spoh, eu vou lembrar do Caco falando que a Batalha do Apocalipse é Cavaleiro do Zodíaco. Não, deixa eu contar o meu sofrimento do André. Não. Quem sabe ele não ouve isso e me dá esperanças. Porque foi na Bienal do livro, no Rio de Janeiro. Exatamente. Quando chegou no estúdio da Ronco, ele foi embora. Exato, eu demorei 4 horas pra chegar lá por causa do engarrafamento. Eu cheguei lá, eu vi ele, cara. Tipo, a minha emoção quando eu vi, tipo, foi lindo. Aí eu peguei, comprei o livro e quando eu fui ver, ele foi embora. Caça o Twitter dele, por gentileza. Manda esse cash pra ele, cara. Pelo amor de Deus. Exatamente. Se tiver ele no Twitter, melhor ainda. Passa pra eu gente. Eu tenho ele no Twitter. A gente manda pra ele o cast falando. Tá surgindo uma escola literária muito maneira no Brasil, que é uma fantasia finalmente, né, cara? Exatamente. Até essa escritora brasileira que se inspirou na J.K. Rowling pra poder escrever um livro aí, que eu nem lembro o nome. Mas eu vou falar pra ela. Deu uma piada muito infame na minha cabeça. Do fantasia, tá? Eu já sei. Exatamente. Essa autora que você falou é a menina que escreveu o livro das fadas? Eu não sei se é das fadas, cara, mas tão falso. Eu não sei nem o nome dela. Eu não vi a sinopse nem do livro. Mas, não, sei que é uma escola brasileira de bruxaria que tem na parada e tal. Mas falaram que é bem bacana o livro e tal. Então, vão fundo, escritores brasileiros, vão fundo, porque vai que funfa. Então, se não funfar, vocês podem tentar ganhar dinheiro vendendo suas obras pro Kurumada desenhar. Meu segundo lugar é o único livro que eu não tenho ali em casa. Doações para o Caco. Os outros livros eu também não tenho. Se vocês quiserem doar, eu também não me importo. Meu segundo livro vai ser uma surpresa pra muita gente, porque eu falei mal da obra já. Se bem que eu também falo mal de Senhor dos Anéis e gosto pra cacete, né? É, e a gente já fez um cast sobre o livro. Ou sobre o livro, não, droga. Sobre o filme. Que é Alice no País das Maravilhas. Cameron é um autor inglês. Pensando agora, a maioria dos meus autores são ingleses. Cara, e acho que eu não preciso contar a história da Alice, né? A menina caiu no buraco e foi parar no País das Maravilhas. A Eva de Hobbit não funciona só com Tolkien, né? Não, cara, esse é maluco. Dizem que ele estrupou a menina. Dizem uma parada de coisa. A gente já falou de Alice. Cast 39. Que foi bem legal aquele cast. A gente discutiu sobre os dois filmes de Alice, animação da Disney e do Tim Burton. E, meu, sério, pra você que gosta da animação, pra você que gosta do Tim Burton, do filme do Tim Burton, lê o livro, que o livro é muito mais fora que os dois juntos. Eu digo que ainda não li o livro. Eu quero ler muito esse livro, porque ele tem esse primeiro e tem o Alice dentro do espelho. Então, do outro lado do espelho, enquanto isso. Do outro lado do espelho. E, tipo, ele inspira tudo. O Clamp, em termos, é meio inspirado. O Clamp tem a versão mangá de Alice, né? O Yuki Chan no País das Maravilhas. É, que é meio leve. Eu paguei 14 conto, né? 15 conto naquela parada. O Inuyasha também tem citações a Alice de modo subliminar, porque um filme do Inuyasha tem essa história do espelho. O terceiro episódio da primeira temporada, ele tem uma referência ao jeito que a Alice entra no País das Maravilhas. Então, tipo... É verdade, nem acho, olha aí. Todo mundo se inspirou um pouco no Lewis aí. Mas enfim, é um livro que eu quero ler e vou comprar também pra dar uma lida e ver como é que é. Eu tava entre três livros que eu colocava em segundo lugar, cara. Era Alice, a Fantástica, a Fábrica e Peter Pan. Meu segundo lugar, eu acho assim, esse, eu acho que ele percebeu, eu não citei nenhuma literatura japonesa ainda. Eu percebi. E meu segundo lugar é justamente literatura japonesa. É Kokoro, que seria Coração, que foi publicado pela editora Globo. Uma vez na vida, Globo tem meu respeito. Eu fiquei indignado alguns tempos atrás, mais precisamente em dezembro, porque eu paguei 40 conto no meu exemplar. De Kokoro? Uhum. Te roubaram. Só baixa por 40 conto. Te roubaram? Foda. Não, você só baixa por 40 conto. E quando eu tô andando esses dias na banca de jornal, todo feliz, alegre, que eu olho, eu acho por R$9,90. Eu olhei o livro, lembrei o preço que eu paguei e falei, filhos da puta. Cara, foi tipo o que aconteceu comigo com as Crônicas de Nárnia. Eu comprei os Crônicas de Nárnia por 38, no outro dia ficou em promoção no Submarino. Na minha humilde opinião, é uma história muito filosófica, porque ele se divide em três arcos. O narrador, ele conhece o cara da história, que é o professor, e o professor é um cara depressivo. Não, ele antes você pergunta se ele não usa drogas ou não usa. E a gente não entende o porquê ele é depressivo, e só depois de muito... Você vai lendo tipo, o livro inteiro, ele vai explicando a passagem do personagem, tem vários momentos. Eu vou fazer uma matéria por causa do anime, que também teve... Eu só me interessei pelo livro por causa do Aoi Bugankou, que é o anime de literatura, ou seja, me interessei por todas as obras, mas Kokoro foi a mais fácil de eu achar, então foi a primeira. E cara, foi muito interessante, porque velho, eu me peguei pensando se eu também não era, tipo, o egoísta, por exemplo, porque o professor, ele é um filho da puta, ele fura o olho do melhor amigo, literalmente. Então, tipo, você para e depois você se pega pensando, será que eu também não sou um filho da puta que fura o olho dos outros, tipo... passo por cima dos outros, assim, pelo que eu quero. Foi um livro super bem desenvolvido, cara. E é um livro que a única ressalva fica que o autor, no caso, o Natsumi Sousei, que ele tava pra morrer já. Ele tava com uma úlcera em estado terminal quando ele escreveu o livro. Então, pesou um pouco, entendeu? Mas de resto é um livro que, tipo, ele tem uma história bem amarrada. Você vai lendo, descobrindo um pouco mais sobre o professor, você vai ficando curioso e fala, meu, o que aconteceu com o professor? E você vai vendo. Aí quando chega no terceiro ato, que é a carta dele, que é ele contando o passado, a carta é 100 páginas. São 100 páginas, você fica 100 páginas lá lendo, você fica, meu Deus, quando isso vai acabar? Mas quando acaba, você acaba, tipo, mais chocado com uma coisa que talvez tenha sido a coisa mais besta do mundo, mas porque pra gente hoje em dia isso é a coisa, o motivo pelo qual tudo aconteceu, pra gente parecia a coisa mais besta, mas naquele tempo não era tão besta, era um negócio mais sério, então é um negócio que te faz pensar, então isso ficou legal, porque o cara quis mostrar um lado egoísta das pessoas e conseguiu. O meu segundo lugar é um livro também brasileiro, e ele foi lançado recentemente, chamado Levadas e Quebradas, do baterista do Capital Inicial, Felemos. Não vou puxar saco, é sério. Eu vou ser legal com você. Vai ser legal. Qual música do Capital você quer que toque enquanto você fala desse livro? Nenhuma, pelo amor de Deus. Por quê? Toca qualquer uma, menos Primeiros Erros, pelo amor de Deus. Só de raiva vai ser essa. Meu caminho. Não, pelo amor de Deus, cara. Primeiros Erros, não. De qualquer forma, esse Levadas e Quebradas é um livro que, na verdade, foi baseado num blog que o Fê tinha. E ele pegava e, geralmente, contava as histórias de shows e tal, as pessoas que ele tinha conhecido nos shows e gostava. Porque ele falava uma coisa que, assim, não tem como. Ele pegava, tipo, fazia uma coisa hoje e, tipo, na outra semana ele já não lembrava mais o que ele fazia. Ele gostava de guardar essas recordações. Então ele pegou e começou a escrever o blog e tal. E aí ele transformou esse blog num livro. Ele lançou... Ele não tinha nada pra fazer, tava desocupado total. Falou, tem nada pra fazer, porque o não tinha show pra fazer, né? Não! Que merda! Tipo, sabe quando tá lá no esperando o voo atrasou e tal? Então, aí ele pegou, aí ele pegava e começava a escrever. E eu, assim, como fã e tal, quando você pega e começa a ler lá as paradas de shows e tal, e você começa a ver que, tipo, você começa a pensar, caraca, era pra eu estar ali. Então, o Levadas e Quebradas em si mexeu muito comigo por esse aspecto e por outro também, porque ele fala muito do Aborto Elétrico, que era uma banda que o Fê tinha junto com o Flávio Lemos, que é, no caso, irmão dele, Cocada para os íntimos, ou Chuchu, de qualquer forma, e com o Renato Russo, vocalista da Legião Urbana. E aí essa banda, dizem que alguns mais línguas dizem que acabou por causa de uma baquetada que o Fê deu. Como assim, más línguas? Não acabou por causa da baquetada, velho. E o homem chegou à lua, a cabeça do Disney não tá congelada. Não, é sério, leu Levadas que você vai perceber. Aí depois foi por isso que mexeu tanto. Porque tinha essa questão toda da baquetada. E aí no final, o Fê, ele pega. Ele fica sentido com essa parada. Ele começa a reviver meio que o passado do aborto e tal. E começa a contar meio que a história do que aconteceu. E aí foi quando eu percebi: caramba, eu sei pra caramba das bandas de Brasília, véi. Aí eu fiquei me sentindo lá a rainha da cocada. Mas enfim, foi um livro que mexeu muito comigo e é o meu celular. Eu gostei de uma coisa do Aborto Elétrico. Foi uma entrevista que eu tava vendo do Renato. Ele pegou e falou assim, cara, a gente se achava punk, né, na época. Mas a gente não era punk porra nenhuma, tá ligado? Foi a entrevista da MTV. Exato, pro Zeca Camargo, né? Foi, eu morri de rir. Mas eles não eram punks mesmos, cara. Nem o Capital também, nunca foi. Não, eles foram, na verdade, eles faziam um rock ali pra se divertir, era isso que eles faziam. E você achava o punks porque os caras eram fã do Sex Pistols, né? Era tudo flash, então... Mas foi aí que começou a amizade, tanto do Fê quanto do Renato, foi por causa do Sex Pistols, porque, se eu não me engano, o Renato tava falando na época do... Tava lá na festinha, o Rua é nóis, e aí tava falando lá com carinha lá, e o Fê pegou, foi lá, ouviu, achou até estranho ter um cara de Brasília que sabia quem eram aquelas bandas inglesas e tal, e aí começou, cara. Então, pra você que curte o rock de Brasília, pra você que curte o rock brasileiro, eu acho que é uma boa ler o Levadas e Quebradas, do Senhor Pelé. Aquela galera da colina, né? Do alto da colina. Isso aí. Você já assistiu aquele documentário que fala do rock de Brasília? Cara, eu tentei. O problema é que meu computador não... Não ajuda. Ufa, e não quando... Conta. Não, cara, aí vem a minha revolta. Deixa eu comentar. Eu fui pro show do Capital no dia 16 de junho. Senta que lá vem história. Eu fui pra esse show, né? Mó vibe. Troféu foi patrocinado por uma rádio. Então, quando eles começaram a distribuir vários brindes e tal, aí eles começaram a jogar várias coisas. E quando eu vi, eles estavam jogando o DVD do Rock Brasília. E eu lá na grade, né, igual uma retardada pulando pra ver se eles me davam. Eles jogaram pra todo mundo, cara, menos pra mim. Eu fiquei muito revoltada. Meu primeiro lugar é um livro que eu li quando eu era pequeno, né? Foi o livro que me fez começar a gostar de ler. E o nome dele é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Meu favorito é o As Relíquias da Morte, né? Mas eu sou um cara legal. Olha, spoiler. E, cara, pra quem não conhece Harry Potter, né? Desculpa. Livro escrito por J.K. Rowling. E esse livro tem uma história muito legal da vida da Rowling, né? Que ela se fudeu muito pra conseguir publicar esse livro. Ia pra uma lanchonete pedir um copo d'água, porque era o único lugar da cidade que tinha aquecedor. Ela dava aula de inglês em Portugal e o ex-marido dela deu um pé na bunda dela. Deixou ela com uma mão pra frente e outra atrás. Agora ela diz: sou diva, meu filho. Chupa essa manga. O cara deve olhar pra conta bancária dele hoje e pensar, puta que pariu, né? Fiz merda. Enfim. Por muito tempo na minha vida, acho que na vida de todo mundo que é fã de Harry Potter, o Harry, o Rony e a Hermione foram nossos melhores amigos, né? Por muitos anos. Eles acompanharam nossa vida, vai, da segunda, terceira série até o nosso ensino médio. Então, tipo, eles cresceram junto com a gente. Eles viveram as coisas que a gente viveu, então... Principalmente pra mim, a saga, né? Todo mundo, acredito que hoje quem gosta de ler, assim, a galera mais jovem que gosta de ler foi por causa de Harry Potter, né? Uhum. Ou não, né? Ah, Paulo, você é uma exceção. Comecei a ler livros, tipo, gigantes mesmo, tipo, colocar o de Harry Potter, mas eu acho que eu sou o único daqui que não colocou Harry Potter num top 5, mas não foi nem porque não gosta, é mais porque o primeiro lugar mesmo em questão, por exemplo, tem um peso muito grande na minha vida. Então, aí que tá, a saga também então, tem na minha. Exato. Foi que nem eu falei, o Harry, Rony e a Hermione foram grandes amigos pra mim quando eu era pequeno, tá ligado? Tanto no primeiro quanto no segundo. Cara, eu chorei litros quando o Relíquias da Morte acabou, o último filme. Não era porque o filme era legal ou porque foi bem adaptado, foi porque a saga acabou. Eu não chorei, eu tô me sentindo insensível até hoje. Eu não chorei quando o Dobby morreu. Aí o Dobby eu só chorei na segunda vez que eu vi, porque eu lembrei, caraca, velho, acabou mesmo. Eu já falei isso, mas com pouco tempo que meu padrinho faleceu, eu caí na besteira de reler A Ordem da Fênix. E meu padrinho lembra muito o Sirius Black. Ele era tão legal quanto o Sirius, eu não vou chorar de novo, que nem eu chorei em outro cast. Não chora, cara, porque... Não, é muito bom. Ai, que horror. Enfim. E não falaram isso pro Harry também, né? É. Falaram que o Sirius não ia querer voltar nem com o fantasma. E, meu, a saga tem um peso muito, muito grande na minha vida, cara. Foi. E é isso. Vou parar por Harry por aqui, porque tem outra pessoa que tem Harry Potter na lista. É. Enfim, o meu primeiro lugar, cara, ele poderia ser Harry Potter, poderia ser 1001, mas ele não ia ter o peso que tem. Porque, em termos, foi o segundo livro que eu li do autor, que é O Reverso da Medalha, do Sidney Sheldon. E é o começo da saga da família Blackwell, por assim dizer. E, cara, que livro. Eu lembro que foi o segundo livro que eu peguei quando eu tava fazendo administração. O primeiro foi o Código da Vinci. Tinha outro momento, talvez eu fale dele. Eu lembro quando você tava lendo esses livros, diga-se de passagem, foi a época que eu te conheci. Eu li o Reverso da Medalha. Tipo, o livro tem 590 páginas, quase 600. Eu li esse livro em uma semana. Era legal você ver o Paulo indo pro curso com um livro gigante, marcando a página com o dedo. Como assim, gente? Sério? Eu não. Hoje em dia, cara, eu tenho coleção de marca-páginas. Antigamente não tinha. Não, era isso que eu ia te falar. Cara, vai na Sarai, ajeita com o tiozinho lá, coisa, que eles te dão de graça, velho. Paulo, quer contar a história da JBC agora do mangá de Bakuman ou desse podcast? Não, foi assim, eu tinha um mangá de Bakuman, eu comecei a comprar o mangá e tal. E eu acho que essa era a edição 2 ou 3, cara. Eu lembro que eu comprei o... Não, calma. Antes, eu e o Paulo, a gente fazia curso junto nessa época. E o Paulo sempre xingou a editora de Bakuman e eu sempre defendi a JBC. E a gente conversando e tal, eu no computador, o Paulo no outro. Paulo tinha mania de marcar a página do mangá e do livro com o dedo. Quando ele me abre a página pra voltar a ler, o que aconteceu com o dedo dele? A tinta do mangá ficou no dedo dele. Como assim? Não assim no dedo, mas ficou um pouco marcado. E tipo, não ficou o desenho do personagem no dedo dele, né? Mas ficou marcado o dedo dele. Pô, cara, e foi muito bizarro que o Kaku ficou olhando pra cara do outro. Que merda é essa? Aconteceu, cara. Mas o Reverso da Medalha, eu tipo, não marcava tanto com o dedo. Tanto que você não nem chegou a ver lendo o Reverso da Medalha. Você só chegou a ver lendo os códigos. Foi. O Dan Brown. O Reverso da Medalha ninguém chegou a ver, até porque o livro, ele, como ele era da faculdade, ele já tava bem gasto. E então, eu vi você lendo aquele Cacá pra Verde, que era de... Fortaleza de digital. Exatamente. E tipo, eu sei que a história ela é muito forte. É meio conexo até demais, porque ela conta a história de... São três, esse primeiro livro da... Porque são dois, na verdade, essa saga, que é o Reverso da Medalha e a Senhora do Jogo. Mas o Reverso da Medalha, ele conta três histórias diferentes, três histórias da mesma família, só que de tempos diferentes. Começa com o cara que ele era um irlandês, escocês, se não me engano, eu não lembro se é escocês ou irlandês. Eu lembro somente que ele vai pra África atrás de diamantes. Tanto que isso inspirou um pouco o Diamante de Sangue, se comer. E nisso ele vai pra lá, daí lá ele conhece um cara safado. Não, porque o cara era muito pilantra. O cara fala pra ele, vai lá, se encontra os diamantes, metade do diamante é meu, metade é seu. O cara vai, encontra, quase morre, encontra os diamantes, o cara fala, agora toma o seu dinheiro e vaza daqui. A mina de diamante é minha. Como é que é? Exatamente isso. Ainda manda os caras dar uma surra no maluco. Aí ele se alia a um negro lá, um africano, pega a mina do cara, pega a filha do cara, engravida ela, rouba o cara e constrói o império dele. Rouba o cara? Sim, ele rouba a mina de diamante do cara. Que susto. Eu te engravidei, mas vou sequestrar seu pai. Não, ele engravida a mina, despreza, começa a desprezar a mina e rouba a fortuna do cara. Assim ficou bem melhor colocado. E você vai vendo a história se desenvolvendo no meio de uma família que surgiu assim. Tem uns pedaços lá, cara, que é quase meio que uma pedofilia, porque a menina de 12 anos se apaixona por um cara de 30, cara. Só que daí quando ela tá com, se não me engano, é 19, ela casa com esse cara, e é aí que a família começa a McGregor e depois vira Blackwell. E a história se desenvolve. E a terceira parte do livro é as duas personagens que, pra mim, são as centrais do livro, que, vamos dizer, bem perto do final, é as 300 últimas páginas, que é a Eve e a Alexandra, que são gêmeas idênticas, só que é aquele contraposto. A Alexandra é a gêmea idiota, e a Eve é a gêmea maligna. Então, tipo, você vai vir naquele livro e você vai ficando, meu Deus. É Ruth e Raquel, né? O pior é que a mina, você tem uma noção, cara, tem um pedaço que eu fiquei horrorizado. A mina, a Eve, por exemplo, ela vendia maconha na escola. Ela não fazia isso, não. Ela deu pro colégio militar inteiro. O colégio militar inteiro. É a alegria do quartel. Exatamente. E, tipo, toda vez que chegavam pra ele questionava, ela falava que era a irmã dela, a irmã sonsa. Ela andando com as pernas todas abertas, não conseguia fechar. Não, foi minha irmã. E cara, você vai ficando impressionado, porque nesse meio tempo ocorre uma morte, ocorre estupros, e você vai ficando horrorizado por uma coisa no livro em certo momento, só que você vai falando, mano, eu tenho que ler até o final, e quando você vê se já acabou, você fala, eu quero ler mais. Ele e a Agatha Christie, pra esse tipo de gênero de livro, eu acho que são os melhores. Meu, na moral, todo livro que não é infanto juvenil do Sidney Sheldon, eu acho que quase todo cara dele tem uma cena de estupro. É uma literatura que, pra quem não conhece muito, não tem muito conhecimento, pode soar forte em certos momentos, mas é uma literatura bem gostosa de se ler pra quem quer ler assim e ter uma cabeça um pouco mais forte, um pouco menos influente, porque você aprende, vamos supor, eu quero ser um administrador. Você vê que o negócio ali dentro é um engolindo o outro, e ninguém tá ligando se você se importa com isso. A pessoa só quer o dela e você que se foda. Meu top 1 também é da saga Harry Potter. Aplausos, por favor. Também é da saga Harry Potter, e é, na verdade, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Assim como o Caco, também, na verdade, o que me marcou foi a saga inteira. Porque foi o que me incentivou a ler. Assim, acho que foi o primeiro livro que eu peguei mesmo pra ler, assim. Comecei a ler e falei, caraca, ler é legal pra caramba. E quando chegou no último, que eu vi que acabou, eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Pô, como é que eu... Não sei. Eu cheguei... Os personagens cresceram, velho. Tipo, todo mundo cresceu. O tempo passou por eles também, tá ligado? Então, são um negócio, assim, meio estranho. Sei lá. Então, me marcou. É, o que que você vai fazer da sua... Você falou assim, o que você vai fazer da sua vida, né? Quando Harry Potter acabou. É. Eu tenho uma boa ideia. Você ir ler Tolkien. Não, cara. Só que não é tão fácil assim, cara. Que você leu a saga do Harry, mas você não se apegou que nem a gente. Tipo, não, eu me apeguei. Você leu passivamente, que nem a gente, pra você, não. Pra você ter uma ideia. Eu quando comecei a ler Harry Potter, eu acho que eu devia ter uns 8 anos de idade. Pra começar, por aí. Eu também. Comecei nesse período, mais ou menos. Quando eu comecei a ler, aí beleza, começou. E aí você começa a se apegar à história. E conforme a história vai passando, você conhece um monte de gente que também gosta da história da mesma forma que você. Por causa da saga, você pega e conhece essas pessoas se tornam amigas pra você. A bicha do Caco, tipo, se não fosse Harry Potter, eu não tinha conhecido essa bicha. Não, ó, é aqui. Verdade? Ó, Kirin, vou chorar aqui. Não, assim, a gente... Mas, eu e a Sarah, a gente tem muitos amigos em comuns por causa do Harry Potter. Não. Exatamente. E assim, tipo, se tornou uma família, tá ligado? Exato. Com suas brigas, É, com as suas brigas. Com suas discussões. Com as suas diferenças. No meu caso, eu consegui muitos amigos e inimigos. É. O Harry Potter, no caso, eu acho que ele abrange... Sei lá, cara. Ele meio que abrangeu a minha infância, a adolescência, e vai acabando abranger até a fase do adulto mesmo. Tem isso também. Cara, a gente ficava maluco e comentando no Skype cada pôster que saía do Harry Potter. HP fez bastante parte da nossa vida. Se eu comecei, cara, a escrever por causa disso. Tinha que salvar o blog lá. Pra pensar, assim, a gente pode ser jornalista por causa de Harry Potter? Pô, se a gente tivesse ido Harry Potter, sei lá, eu tinha ido pra computação mesmo. Cara, eu acho que... Aí é que tá também. Tem muita coisa que me fez querer seguir essa parte do jornalismo e tal, porque eu realmente não queria. Eu comecei a escrever, foi por causa de Harry Potter, porque a gente tinha que salvar o blog, porque ficava todo parado lá e me dava louca, eu começava a escrever. E acho que com o tempo a gente acabou aprimorando isso. E aí as pessoas pegam e falam pra você que você escreve super bem e tal, mesmo você não acreditando, você vai encher seu ego e vai uma hora na outra falar, pode dar certo. Quando eu comecei a ler Harry Potter, foi num tempo onde eu ficava completamente sozinho em casa. E eu ia pra escola e nunca fui uma pessoa com muitos amigos, né, cara? Eu tenho amigo, quem faz amizade comigo vai ser amigo pelo resto da vida, cara, mas quem não faz, eu não vou atrás de amigos, tá ligado? Então, por muito tempo, cara, só falava com o Harry, com o Rony e com a Hermione. Cara, assim, não é... Eu tava revirando as minhas coisas essa semana, pra vocês terem uma ideia quantos bagulho a gente guarda. Eu tava revirando as minhas coisas essa semana, tinha um caderno meu, da quarta série. Tinha lá, o negócio fala bagulho, declaração pra Harry Potter, eu olhei assim, o que é essa, meu Deus? Como eu fiz isso? Mas você tava falando declaração à saga ou ao personagem? Personagem, falava que eles eram meus amigos, eu olhei assim, meu Deus, olha isso. Até os meus 11 anos eu esperei a minha carta de Hogwarts. Eu levo como meus 11 anos chegaram. Hoje, porra. Cara, não, mano, meus 11 anos chegaram, eu fiquei lá na varanda olhando pro céu, esperando se havia uma moto. Você tava doida, né? Até eu já pergunto. Mas foi que nem você falou, meus melhores amigos. Isso eu acho que não, com Harry Potter, até comigo mesmo, eu comentei uma idade muito grande, porque a idade que a gente pegou Harry Potter pra ler, por exemplo, não foi uma idade que, meu Deus, estamos velhos. Hoje em dia, se a gente for ler, a gente vai ler com o mesmo amor, até mais, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem os filmes aí completos, e vocês, a gente pode ver os filmes logo após ler os livros, ou vice-versa, fazer isso e dar aquela interatividade a mais. Mesma coisa, por exemplo, com o Senhor dos Anéis, da trilogia inteira do Anel, e logo cara, após ver os três filmes. Eu discordo. Cara, nunca mais vai ter a... Assim, eu continuo amando a saga, mas nunca mais vai ter a mesma magia que tinha quando eu tava lançando, tá ligado? Não, eu não tô falando que vai ter a mesma magia. Eu tô falando assim, vai ser aquela coisa legal. Você vai ser como, por exemplo, você tá revivendo o passado. Você vai sentir uma nostalgia. Sim. É isso que eu tô falando. Cara, foi desesperador quando eu entrei no cinema que bateu na cabeça que eu tava assistindo a última parte do Relíquias da Morte. Atrasado ainda. Não, pô, eu pensei assim, eu vi que tava acabando quando começou a subir os créditos. Eu olhei, caraca, velho, acabou mesmo agora. Aí, mas eu não chorei também. Vim pra casa e comentei com o pessoal e tal. Quando Harry Potter acabou, tipo, pra mim também foi uma sessão meio de choque. Porque a hora que eu entrei na sala, que eu saí, tipo, fiquei meio... Sério, acabou e deu aquela coisa estranha, tipo, aquela sensação de que, tipo... E também, assim, não vai ter mais aquela... Que eu lembro que eu saí do cinema quando eu assisti o Relíquias da Morte Parte 2. Cara, eu saí voando do cinema pra voltar pra casa logo pra comentar com a galera. E zoar a Sarah, porque eu sabia que ela não tinha assistido ainda, ela só ia assistir à noite. É, eu ia assistir na última sessão, foi isso mesmo. E eu assisti na primeira. Então, cara... Eu lembro... É, foi tipo isso. E eu lembro que vocês ficaram soltando vários spoilers e tal. E eu lembro que quando acabou, quando eu saí do cinema, eu mandei uma mensagem pro Estevão pra dizer que, caraca, velho, como assim acabou? O pior foi assim, é que eu lembro que os sites de Harry Potter sempre tiveram aquela contagem. Ah, falta não sei quantas horas, dias, meses, anos pro tal fim. Beleza. Só que você pega, faz a contagem, só que você, mesmo quando você tá vendo ali, você não acredita que tá. Meu, e os posters do último filme? Que era Hogwarts pegando fogo e escrito embaixo, tudo acaba aqui. Como assim? Mas venhamos e convenhamos, o livro, tipo, esse último da série, assim, foi a batalha épica ever, né, cara? Tipo, exatamente. Também encontrou uma batalha. Não, assim, eu acho que os diálogos... E eu senti muita falta dos diálogos entre o Harry e o Voldy no filme. Eu senti falta de diálogo entre o Harry, o Rony e a Hermione no filme. Somos dois. É, também. Olha a batalha. Cara, eu ainda estou indignado porque os elfos domésticos sumiram. Ah, normal. Eles tiraram os elfos dali. Eles não mostraram o ponto, velho. Eu achei muito legal, Sarah. Não sei se você chegou a ver. Okay. uma foto do meu amigo em comum mim da Sarah, a foto da T, dela pequenininha lendo O Prisioneiro de Azkaban. Não, velho, eu não vi. Muito legal, cara, ela na cama pequenininha ainda, sentada lendo O Prisioneiro de Azkaban. Que nossos filhos, quando crescerem, caso eles vão ter filhos também, eles vão ter que ler Harry Potter, se eles quiserem morar debaixo do teto. E vocês são paulinos? Eu vou virar feira. Você ainda tá com essa ideia? Hip feira. Tocando violão na praça. Tocando o que, Jesus Cristo? Os animaizinhos subiram em 2002. A minha. Essa era o carinho do Tamaí. Muito legal esse cast, assim, a gente fez nossa lista, façam de vocês, comentem quem gosta de Harry Potter também, comenta aí. Quem gosta de qualquer um dos livros ou gosta de outros e querem recomendar. É, faz só. Recomendem cast de livros também. Sim, recomendem livros pra gente fazer cast que a gente vai investir muito. E mais galera, importante, se quiserem fazer doações de livros, façam o endereço, não tem problema. É isso aí, galera. Falou. We're happy ma, we're a happy ma.